31 53, autorizado Linhares Decolar, pistão 0, vento 320 graus com 02 nós, Senegal no 0111. Além decola no 0, no Autorizado, chama táxi, chama 6225. Autorizado, chama 069, vai agora correção. Autorizado para o pushback estacionamento, está totalmente pronto? Afirmativo, totalmente. Zona 53, decolado ao Zona 6, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, bom dia, até 3, Zona 53. Bom dia. Confirma. Autorizado, início 4069, carreira. Afirma-se, totalmente pronto, autorizado, início de imediato. Início agora, então. Fala, Salvador, bom dia, tá 3597, tem que dar informação antes da autorização, Brasília 360. Tá 3517, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme relata plano de voo, pesou 17. O nível de voo autorizado 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, Argo 1, Elefa, 5540, assinando o transponder, e 120, decimal 8, controle Salvador. 3597, autorizado Brasília, 360, decola no 0, arboro 1, Elefa com curva pela direita, presolou 1-0, conforme transponder, 5540, controle 1208, 3597. 3597, correto, contingimento, chama pronto, acionar 062. Olá, Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Bom dia, Salvador, eu acho que era 6211. Tá, sim, está pronto para a autorização, Galeão. No momento é a Golf, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, per novembro 857, Moussou. Nível de voo autorizado 360, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, 5557, acionando o transponder, e no 20.8, controle Salvador. A gente vai ouvir a Golf, Galeão, autorizado com fada rota, nível de voo 360, para novembro 857, Moussou, decola no zero, curva à direita, Dael, Leda, Irume, transponder 5557, 1208, Xenem 62, assim. Xenem 6211, correto o cotejamento, chama pronto o sinal. Tem que chamar o Xenem 6211. está autorizando o Galeão, autonomia de 4 horas, TV120. Ciente autorizado do TAC, está à direita Índia, ponto Serapista no 0, chama ponto, chama 2 Salvador, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 1, no bom voo. No 0 no 1, no 605, espera, azul 4069. Azul 4069, bom dia, autorizado Linhares, decolar, pistão no 0, vento 350 graus, 029, Kenegal no 0, 11. No 0, 11, nível Linhares, decolar. Bom dia, Alterna, Goiânia. Confirma novamente os dados? Oceaneiro 6225, 119, a bordo, 3 horas de autonomia, Alterna, Goiânia, para o táxi. Autorizado o táxi do Xenem 6225 via Pátio 1, Índia. Ponto espera pista no 0, chama Torre Salvador, 198-95. Ajuste 10, 11 no momento. 01, Pátio Índia, 295, bom dia, Xenem 6225. Negativo, negativo, a transmissão ficou muito baixa, eu ouvi somente o ruído, está pronto a acionar? Afirma, no 612. 2 aros, chama táxi. Reposicionamento a 3597. Correção, estou 3597, vai aguardar o Airbus 318 da Avianca. Ele está passando provavelmente seu través aí no momento, agora só um minutinho. A visual com ele após a passagem pode iniciar? Afirma, em coordenação com a equipe de solo, inicia e chama táxi após. Reposicionamento após a passagem da Avianca em coordenação, está 3597. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa, Yankee, Charlie. Azul, Alfa, Yankee, Charlie, prossiga. Alfa, Yankee, Charlie, solicita reboque da posição 4 Lima, pátio 3, para o pátio principal, posição 01. Se a gente foi entendido, Alfa, Yankee, Charlie, que é 4 Lima, pátio 3, onde se encontra, extensão 01 no pátio 1, inicia no pátio 3. Porém, vai reportar na saída do pátio 3 e na ingresso no pátio 1. Ciente, autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Planilha 320. Vida Elcio 204069. 3153, chame centro Recife, 125-1, alterna 128-35. Recife 125, nota 2835, tá 3053, Guariano. Salvador, boa, Chanel, ok, 225, pronto. Boa, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento de 360 graus, 02, nós, Kenegal no 0, 1, 1. Pistão 0, 1, ali, decola, da 1, 0, 8, 6, 2, 2. Solta 3597, 1974 a bordo, 0343, alternativa com 15, quatro ataques. Gente, autorizado o táxi, Solta 3597, reporte 1 no Índia, ponto de serviço no 0, chama Torre Salvador, 1-1-8-3-1-9-5, ajuste no 0-1. Fazer no 1, nível táxi, parte 1, no Índia, ponto de espera, torre 1895, da 357, bom dia. Vigilância, reporte pronto para a descida. Pronto para a descida, alguma possibilidade de encurtar nossa aproximação? Foi na proa de TAP 2229. Muitíssimo obrigado, 2229, já está no ponto de descida. Autorizado, chega da mar, desce uma linha nível de voo 050, pro editado, confirma que é, se realiza o procedimento da RINAS. Afirmativo, realiza a RINAS. Programa navegação, após ITAP, Serra Vida 366, passaredo 2229. ITAP 366, muito obrigado. Projeto Salvador, bom dia, chaminha do 625. É 225, contato radar na decolagem, fica para o nível 380, direita, proa da posição eleva. Direita, eleva 380, chaminha 225. Vai agora só um minuto, temos aeronave no seu setor realizando push, está provavelmente essa retaguarda. Gente, mantendo posição 62 por 1. Paulo Salvador é o Alfa Yankee Charlie, solicita ingresso do pátio 3 para o pátio 1, no pátio principal. Gente, Alfa Yankee Charlie tem condições de realizar essa entrada aí em quantos minutos? 3 minutos no máximo. Gente, ingressa de imediato para a posição 01, onde reporta a calçada é término. Ok, ciente. 6211, autorizado por chama táxi. Autorizado por chama táxi, também por chama 6211. Azul 4069, chefe Centro Recife, 125, décima 1, no alterna, 128, décima 35, bom dia. 251, 2835, Recife, Azul 4069, bom dia. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento de 340 graus, 049, Kenegal no 011. Decolagem, pistão no zero, está 3517. Controle Salvador, muito boa, bom dia, Azul 2775, formação Golf, ideal de descida. Azul 2775, corrige contato radar, mantém nível 190, desse mantém a nível 060, está autorizado a chegada à área, ajuste altímetro em Salvador, 1-0, 1-1. Para o 060, na chegada à área, Azul 2775. Jacaré, 6251, pronto para o teste, sistema 158 a bordo, 3 horas e 30, alterna Serra Bravo Gol, Serra Bravo Kilo Papá. Kilo Papá alternado, Serra Bravo Golf? É, Serra Bravo Golf, qualquer um. Gente, Guarulhos, autorizado o táxi Fiat 41. Vai ficar atento a aeronave da Azul, já está ingressada no 01? Somente para ficar ciente. Zero, na ponte da pista no 0, chama a torre, 118.95, com ajuste no 0 no 1, bom voo. Alfin Echo Charlie, já terminou, né? Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Tan 357, passa 1100 na Arboro 9. Tan 357, contato radar na decolagem, de voo 360, via saída Arboro 1. Via saída Arboro 1, Tan 357. Salvador, é o Rio 5975, informação ao meu. Rio 5975, confirma o horário. Confirma. Mano 0-0-0. 5-1-7, vou na proa de Elefa. Direto Elefa, 3-5-7, grado. 5. Grado. Na 6225, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8, bom dia. Na 6225. Siga. Recife, 126.0, alterna 128.8, bom voo. 260.288, bom dia, Rocha, 6225. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 360 graus com 04 nós, Kenegal no 011. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. 7, o que a gente vai pagar? Estava chamando por o horário de escala. A gente fica no, na escuta, então, 5971. Plano de voo cancelado 0936, desse mantém altitude de tráfego no 1500 pés, o ajuste 1011, reporte ajustando o campo, passarei do 2229. João Jornal, muito obrigado. Vai dar uma passeada aí pelo litoral. Aeronave 2-1-1, decolado aos 3-8. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Controle Salvador 2-0-8-6-2, bom voo. 66 para o procedimento terminado. Positap, Serra Vitor 366, U2775. Controle Salvador, Oxanar 6211, passa 1400 metros, perfil da EL. 6211, contato radar, submantém nível 360 na cidade da EL. Submantém nível 3620, perfil da EL, 6211. 6211, voo Ileda. Está presente, direto Ileda, 6211. 2775, voo Serra 366, descida para 4000 pés, o ajuste 9091. 4000 pés, Serra Vitor 366, 1011, azul 4275. No 7, chame o centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1228. 260-288, 735 no 7, bom dia. 2775, desça para 2500, autorizado RNAV, reporte no serve 366. 2500, reportará 366, autorizado procedimento azul 2775. Salvador, bom dia, azul 4958, a sua identificação. Aeronave 2775, inicia a redução para aproximação. Reduzindo azul 2775. Aliás, 2229, chame Torre Salvador na frequência no 8-95. Muito obrigado, excelente trabalho. Azul 4958, tem contato radar 55 milhas, sudoeste de Salvador, na proa de Mari, para receber a chegada a Mari, reporte para a descida. Proa de Mari, chamada a descida, 4958, azul, obrigado. Autor Salvador, bom dia, Bruno 649, informação hotel. Bruno 649, na chegada Bonfim, descida para 4000 pés, o ajuste é 9091. 649, na chegada Bonfim, desce para 4000 pés, o ajuste é 9091. Parceiro 2229, autorizado base pela direita, pista 10, chame embaixo travada. Camarão. O parceiro 2229, condições de fazer uma base curta para final pista no zero. Eu tenho um Embraer da Azul aproximadamente a 10 milhas da final da vez. Sim, ativo, senhor. Estamos encurtando aqui. Gente, evitando reduções, pouso autorizado, pista no zero, passaria do 2229, vento de 020 graus com 04 máximo. Sim, ativo, já está na base, baixado, travado, vai formar na final. Reduzindo para aproximação, vai seguir o tráfego 1ATR72. Ciente, reduzindo azul 2775. Autorizado, pista no zero, vento agora de zero no zero grau, 03 nós, que negão no 0111. E depois não no zero, parceiro 2229. 75, chame Torre, na frequência 18195. Torre 1895, azul 2775, boa. Após o TAP, você avisa 366. Uma milha e meia para o 372. Azul 2775, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, azul 2775. Azul 4950 para descida. Azul 4958, desça para o 050, voa ITAP na presente. 050, voa ITAP, teria alguma possibilidade de voar 366? Aguarde. Azul 4958, voa na presente, Serra Vitor 366. Da presente 366, 4958, dizendo para 050. Bruno 649, voa Serra Vitor 367. Serra Victor 367, voa 647. Sané 62 no nono, sub e mantém o nível de 340. Sobe restrito nível 340, 62, uno, uno. Solos 44, Oliveira 1219. Oliveira 1219, grato, bom serviço. Puxa. Aviário autorizado, posto seguro no 80, decola da 197, com a primeira curva à direita na saída coral. Transponder 5573, controle 120, decimal 8, corrigindo o transponder 0273. Azul 2775, pista livre, pouso autorizado, vento norte com 4 nós. Autorizado pouso para o azul 2775. 0273. Mike Bravo, cotejamento correto, para acionamento táxi, decolagem, chama Torrinho no 8395, confirma o POV e autonomia. Gente, chama Antônio 1-1-8-1-9-5-1-1. 2-9, Bruno, escuta. Vai que tem via Alfa Juliette, terremoto 1-2. Alfa Juliette, terremoto 1-2, passarei do 2-2-2-9, agradeço. Corrigindo o remoto 1-3, foi modificado agora. Sem problema então, corrigindo agora 1-3, grato. Pousando, já tocando em solo, vai prosseguir o parte 3, aguarde para o início, por gentileza. Positivo, Michael Teófilo, aguardando para aqui. Cinco solos, 48, Oliveira 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Azul 2775, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, a posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, a posição, 2775. 3 Romeu foi modificada, a posição azul 2775. 3 Romeu, sim. O 973 chamou o solo. Faça um check rádio, a transmissão está muito baixa. O 973 para cópia, 310 Recife. E o 5973 autorizado Recife, nível 330, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Cuca, transição Caju. López do 1-7, a primeira hidrovia, após conforme a rota. Transpondem 5-0-1-7, controle 1-2-0, decimal 8. Rio 5973, planejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Está pronto, Rio 5973. Gente, aguarde o parqueamento da aeronave Tech Senna no pátio. Mantenha a posição. Mantendo a posição, aguardando. Solo, Rio 5975. Número 1 para qual que aguarde, por gentileza? Na escolha. Confirma a posição que você encontra. Positivo, Michael, Oscar, na 2 Romeu do Pátio 3. Tem que tirar a guarda, então foi solicitado um pushback no Pátio, ok? Estou aguardando o pushback no Pátio, autorizado. Rio 5973, autorizado o pushback acionamento, reporte táxi. Rio 5973, confirma o solo. E pushback, o Rio 5973. Gente, como clareza 2 na transmissão. E 5975, copia? Copia. Fortaleza autorizada 350, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Momo, transição Frutti. Eu peso 119 a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 50, nomeia e controle 120, decimal 8. 350 autorizou Fortaleza, decola da 1-0, primeiro curva esquerda, Momo Frutia pelo Zulu 9, após em rota. 50 no meio no transponder, 12080, com controle o Rio 5975. Rio 5975, planejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportaremos, obrigado, 5975. C49 reduzindo para 200 máximo. 649 reduz 200 máximo. Avito 366, vai estabilizar. 4, 958. 4958, chame torre na frequência, trono 8, decimal 95. Torre 1895, tá daqui a pouco. O nome é 4958, siga para 2500 pés, autorizado a RNAV, vai seguir o tráfego à frente, ou até R72. 4958, segue 2500, centro do tráfego. Do 4958, pista livre, vento norte, com 3 nós, ainda não avistando, reporte avistando. Passou 366, está estabilizado, o repórter avistando. 4958, mais um. Passando o cerramento 372, já travado com a pista. O azul 4958. Ok, avistado, pouso autorizado, vento 010 graus, 03 nós, azul 4958. 4958. Estacionamento Rio 5975 na 6 Romeu Remoto. Autorizado que tiver questionamento após a passagem do Boeing da companhia em Itaguaí. Mas o Rio está autorizado, sinal 75. Após a passagem do Boeing da companhia em Itaguaí. Após a companhia na retaguarda. Mantenha o ponto de espera, Rio 5973. Toma 649, chame Torre na frequência 8895. 649, Torre 1895. Bom dia. Boa, 9937, informação hotel em curso, autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, com a primeira curva vai direita na saída Arbor 1 após Belém. Eu peso no 17 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5022, controle 120.8. Arbor 1 após Eleva. Arbor 1 após Eleva. 9937, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Camará está no portão 10. 1-0, baixada e travada. Gol no 649, pouso autorizado, pista 1-0, vento 030 graus, 049. Gol no 649, pouso autorizado, pista 1-0. Atenção ao pushback do Boeing no Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 3 Romeo 4958, atenção ao Boeing. 9970, informação até em curso, aguarda um minuto, cópia. Para o táxi 5975, 2:55, PLB 03, Serra Golfo na alternativa. Alternativa? Natal? São Gonçalo. Gente, autorizado parte 1, Índia, ponto de espera, chama a torre 1-2-95, altímetro 1-0, 1-2, mão 1-12, via Índia, 85, parte final, Rio 5975. Alô, Salvador, muito bom dia, vou nomear com a Tampigô, pode estar. Bom nome é 49, está aqui CVA, Alfa Juliette, Mantente da Juliette. Alfa Juliette, Mantente da Juliette, ou meia quatro. Confirme a matrícula? Foi Sabatongo Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, acione Chametax. Papatango Mike Bravianchi, confirme, tá pronto pro táxi? Mike Bravianchi, autorizado táxi, reporte ponto de espera da Oscar. Fone Rota, transfone 5576, controle 120, décimo 8. 34 autorizado, controle 0, corretivo, pode. Eu sou 576 no telefone. 09970, cotejamento correto. Chame pronto para o pushback e acionamento. Faça um check rádio, sua transmissão está muito baixa. Trabalhar com o acionamento, 08, bom dia. Bom dia. Vocês seriam chamadas de preço inicial, é bom? Aguarde que a gente deve ser informado. Considerar o 9970 na escuta. Confirme o estimado para o pushback. Mais 10 minutos. Confirme, 5 minutos? 10 minutos. Gente, ainda tem um erro autorizado no início do reboque, reboque na entrada do pátio principal, agilizando o máximo possível, por gentileza. Relativo, Michael Teoscar, agilizando e reportar, vai no pátio 1. Confirme a posição para qual prossegue no pátio 1? É 09, o gate 09. Gente. Antes da Juliette, volume 649. Ingresso de Juliette, então gate 08, volume 649. Gente, para 08, volume 649. E o 5975 após alinhado, autorizado decolagem, vento norte 42. A linha decola da 010, 5975. O Mike Bravianchi após alinhado, autorizado a decolagem, pista 17, vento 020 graus 049. Mike Bravianchi. Decola 04, controle Salvador 120, décima 8. 208, ótimo final de semana. Igualmente. Tokyo 1, Mike Bravo Yankee, decola 04, controle Salvador, 120, décima 8. Mike Bravo Yankee, 108, bom dia. Nave no início do Quat, na posição 5, irá iniciar o pushback. Seu Oscar, no Quat 3, na escuta. Mantenha a posição, por gentileza, informa a aeronave no Mota 5, irá iniciar o pushback. Positivo, mantendo aqui a posição, mais do teu ano. Após o início dos ataques da aeronave, pode prosseguir até a entrada do pátio principal. Afirmativo. Geral 9970, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Pode Rio 5973, chame centro Recife, na frequência 125, décima 45, alternativa 126, décima 85. direção da Índia, ponto espera da 190. Sideral 9970, autorizado a linha de decola pistão 10, vento norte 59. A linha de decola da 10970. Boa noite, pistão 95, 8 metro 90, 92, voo. Táxi, aí, ponto espera, 1985-12-437. Obrigado, bom dia. Alguma possibilidade de voar para o dia para o 5975 Rio? E o 5975 aguarda coordenação com o centro. Sideral 9970, decola 1-1, controle Salvador 120, decimal 1. Salvador, Sideral 9970, bom dia. Controle 9970, Sideral, cuidando bem quieto. Sideral 9970, bom dia, contato radar, submarino NGO 340 na saída Momo. 9937, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 010 grau 059. Autorizado alinhar e decolar a pista 10, 360, decola da 10, com a primeira curva direita na saída da Eulia da Monte. Ampla 10 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponha 5036, controle 120 decimal 1. 360 autorizado Guarulhos, decola da 10 com curva direita no sentido da Euleda Motiva. Intercepta Ampla 10, após conforme plano. Transponha 5036, controle 08. É o 1759-04. Gol 9759, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. Estamos na Gol 759, muito obrigado. Aqui é o Dan, Papa Romeu, Michael Teófilo, para entrar aqui no Pátio 1.